um bom dia pra nós. Um brinde pros guerreiros que mataram seu algoz. O argumento é bélico e jamais estático. Antiético traz vida e deixa os rap mais bombástico. Tipo uma crônica em prol dos favelados, em prol do povo preto e dos que nunca são lembrados. Antes que as estrelas se apaguem e a consideração pelos iguais se dissolva, a lógica do lucro e do egoísmo se exaltem, e toda essa mentira colorida, luz neon nos envolva. Muito histeria e pouca história, sem cultura, sem memória. O povo que matou milhões por mim não merece glória. Sigo no fluxo contrário, né? Querem só ser do contra, mas aqui ninguém é otário. Muita morte, rancor do outro lado da cidade, longe do Cristo Redentor, onde a polícia é mais covarde. Andamos nas calçadas, desconfiado um com o outro. Não tem neutro nessa guerra que geral querendo um troco. Toma soco, toma tapa, quem não aguenta baixa guarda. Sem vanguarda, dama da guerra, cada um veste sua farda. O mic é arma pra quem sabe usar e nos tirar de lá daquele sub-lugar que os outros visualizaram. Cansaram de boicotar, negaram vestibular e agora conta mentira de que já nos integraram. Facebook ou Instagram não conta nem as pontas que tu fuma. Vida não é uma zona só de purpurina e pluma. Respeite a vida e o nosso cabelo crespo. Afinal das contas, Jesus Cristo era preto. Jesus Cristo era preto. Jesus Cristo era preto. Jesus Cristo era preto. Jesus Cristo era preto. Peço licença pra chegar, deixa que a nossa ideia e o argumento se propague pelo ar. Sem cabeça baixa, cada faixa autoestima pela rima transitando, fazer rap é nossa sina. Sou antiético, extensão poética. Sou favelado, desconstrução e métrica. Música de preto, autoafirmação, e a caixa segue fazendo dueto. Sem essas putaria dos que rimam próprio ego. Cego sinto por instinto, embranquecimento negro. Sou do tempo de que rap era mais um artifício africano visando o bem comum. Antes que as estrelas se apaguem, o canto nos tirem, o sentimento quero propagar. Se falo que faço rap, me indagam. Alguns me criticam, dizendo que nem dá pra rebolar.